tudo, mano. Eu tenho tudo, mano. Vários têm ganho, é raro quem não se entregar. Eu juntei meus manão, Arsenal e mais. Cap, jaqueta, blue, vajão, fala tudo de rolê na sua. Minha gata pilotando uma perica sua. Sem pausa pro sono, mano. Visando o lucro do malote, pá, não tem engano. Vai ser mais do que eu pensei que fosse. Hoje o foco é mil grau, pra não ter mais over. Vai, vem viver, bora pé na estrada. Que o voo é longo e não tem mais pausa. Minha linda me espera com o malote em casa. Tô indo de viagem pra buscar os pratos. Baby, eu vejo tudo, mano. Eu tenho tudo, mano. Vários têm ganho, é raro quem não se entregar. Eu juntei meus manão, Arsenal e mais. Cap, jaqueta, blue, vajão, fala tudo de rolê na sua. Minha gata pilotando uma perica sua. Eu vejo tudo, mano. Eu tenho tudo, mano. Para só no engano, é raro você se entregar. Não entende o plano, é um Arsenal e mais. Vai, cap, jaqueta, zona de risco é Bagdá. Se eu quero tudo, eu vou buscar. Baby, se não fosse assim, se fosse antes. Se eu tiver afim, não por diamante. Nunca quis vir só um instante. Mostrou pra mim que não tem sede. Sem pausa pra tudo, mano. Quero ver quem vem, só tô pilotando. É o beat, eu trago, é o mais insano. É aquilo que eu te trago, se eu tiver rimando. É o Arsenal de tio. Ei, de onde veio um tem mais. Carabina, parafa, o fuzil. No mundão é foda, quem pode mais. Querer mais, tanto faz, quem quer mais, tá ligado. Faço o impossível, parece improvável. Doge gin de rolê pro Brooklyn. Se eu tiver afim, tudo é na balável, vai. Um Arsenal e mais. Cap, jaqueta. De rolé pela sul. No impala mais chave na janela mafu. Só quebrando tabu. Ai, nota vermelha azul. Vixe, a pressão come cru. Liga nós cadela, vai já falar tu. Eu vejo tudo, mano. Eu tenho tudo, mano. Vários têm ganho, é raro quem não se entregar. Eu juntei meus mano, é um Arsenal e mais. Cap, jaqueta, blue, vajão. Fala tudo de rolé na sul. Minha gata pilotando uma perica azul.